Olá, amigos da Rádio Sarau, estamos aqui mais uma vez ao pé da letra, programa que fala sobre composição, sobre MPB, rumos da MPB, novos e consagrados compositores da nossa música. Hoje estamos aqui via Skype com um grande compositor, parceiro de vários compositores, parceiro de vários músicos, letrista, melodista, uma grande figura e com uma inteligência musical fantástica. É Alexandre Lemos. Olá, Opa, tudo bem, Alexandre? tudo em paz? E é um prazer estar falando contigo, porque eu sou até um estudioso do teu trabalho, sabe? Olha só. Né? Mas é porque a gente é daquele tipo de cara que escuta o som e logo vira o encarte do CD para ver quem é que fez a música, né? Eu fazia isso, agora eu enxergo cada vez menos, né? O tempo vai passando, o CD eu não enxergo. Eu não entendo por que que acabaram com. Que devia desdobrar e se transformar nas dimensões que era o vinil, né? Ah, é verdade. As letrinhas são cada vez menores, eles têm que pegar o óculos de ler, me dá preguiça. Aí, o que às vezes eu faço é pesquisar na internet. Também, mas é interessante. Eu não sei se tu é meio pesquisador nesse sentido. Na minha geração, e na geração que veio um pouco antes de mim, né, ficou importante essa coisa do cara dos festivais, né? Então, quem mexia com música nos anos 60, ou depois, como eu, comecei a mexer com isso nos anos 70, então você já estava ligado da ideia de que o importante era compor. Mas o meu primeiro interesse por música era por cantores. Eu gostava do Elvis Presley, Roberto Carlos, e eu não sabia muito se a música era de um ou de outro. Até no Brasil, pelo menos, até a era dos festivais, o importante eram os intérpretes, os grandes ídolos nacionais. Os festivais inventaram essa figura do autor que canta a própria música. Ah, claro, porque daí apareceu a cara de quem fazia, né? A cara e a voz. E às vezes a voz não era tão boa assim, como o caso do Chico Buarque no início da carreira. Mas, assim, naquele festival mesmo de 67. Aquele da banda? Não, de 67 é o da Tropicália, já com Alegria, Alegria, Roda Viva e tudo, da Record. Uma das grandes canções da finalíssima é A Estrada e o Violeiro, do Sidney Miller, que ele canta com a Nara. Mas ele canta tão mal que a música não entrou para a história. E é uma música genial, né? Então, às vezes, o cara que se metido a cantor ainda não era tão bom assim para a própria música. Aquela época a composição ela tinha um caráter manifesto também, né? E aí as pessoas queriam saber quem é que escreveu Sob essa letra. certa medida. De qualquer maneira, foi ficando importante. E quem ganha o festival é o autor, não é o cantor, né? Então, desde do universo dos festivais televisivos até os festivais estudantis, ser compositor ganhou importância e todo mundo virou compositor do dia para a noite. Na verdade, era uma coincidência, porque ao mesmo tempo que você tinha o movimento dos festivais no Brasil, você tinha o surgimento de um rock and roll diferente, era um rock and roll de grupos musicais, né? No mundo inteiro. E esses grupos compunham suas próprias canções. Então, também no universo da música jovem, quem é fã dos Rolling Stones, dos Beatles, também passou a admirar o material, essa expressão que o americano usa, do próprio material que o artista está cantando. E aí virou isso. Eu não sei se isso fez tão bem para a música no longo prazo. Porque hoje, por exemplo, na música brasileira, você se ressente, por exemplo, de vozes masculinas, não há cantores mais no Brasil. É muito raro você ter. Você tem o Renato Brás, tem um ou outro, mas cantor. Os cantores eram os donos do rádio, né? O Edson Gonçalves, Orlando Silva, Chico Alves, e depois mesmo os mais recentes, como João Gilberto, e outros inúmeros, de repente você começou a ter só autores, e o pessoal grava o disco só com música autoral, e vamos combinar que nem todo mundo é tão bom autor assim. Então houve uma decadência para mim na qualidade do CD que você entrega para o público, porque antigamente o cantor fazia o quê? Ele pegava a melhor do Chico, a melhor do Custódio Mesquita, ia lá no Assis Valente, pegava o melhor samba do Assis daquele ano, aí vinha aqui no Luiz Reis com o Haroldo Barbosa, pegava o melhor samba sincopado, aí montava lá o seu disco de 10 polegadas, ou LP completo, e entregava para o público um disco irretocável, só de grandes canções. Eu fico imaginando que você e todos os autores da época tinha muita coisa na gaveta, muita coisa, e a escolheu. A gente continua tendo. O que eu quero dizer é o seguinte: é que poucos artistas na história da música popular no mundo são do nível do Chico Buarque, do Caetano Veloso, artistas que podiam, durante uma época, gravar um disco por ano, um LP por ano, e todas as canções serem boas. Nem todos os compositores têm esse nível. O que acontecia? Quando o mercado era de cantores, prioritariamente, você tinha, primeiro, vozes melhores do que dos autores, na maioria dos casos. Então eram canções mais bem cantadas. Ou seja, eu sou, por exemplo, eu sou fã incondicional do Bob Dylan. Fã, gostaria de ter nascido Bob Dylan, em vez de Alexandre Lima. Mas eu tenho que reconhecer que ouvir a voz do Frank Sinatra é mais agradável do que Com ouvir a certeza. voz do Bob Dylan. Mesmo que o Bob Dylan tenha uma autenticidade muito importante no, na voz, aquilo legitima os versos dele, sobretudo em algumas canções onde a voz mais rascante tem tudo a ver com o contexto da poesia dele. Mas mesmo assim, o sumiço dos cantores e uma proliferação um pouco desenfreada de cantoras acabou que gerou uma música popular irregular. Então todo mundo grava seu disco, né? Todo mundo que eu conheço gravou disco. E mais de um, e é um troca-troca, até saudável de discos e tal. Mas quando você vai ouvir o disco, você diz assim: puxa vida, esse autor, essas três canções são muito legais, mas as outras nove não estão no mesmo nível. Ele não é um grande cantor. Talvez ficasse melhor isso tudo na voz de uma grande cantora. Eu não estou querendo proibir nem dizer que as pessoas não devam gravar seus discos. Cada um faz o que Não quer. tô entendendo, tá Eu, como entendendo. ouvinte, que na minha relação com música, mais importante do que o meu trabalho, eu gosto de ouvir música. E eu vejo às vezes, por exemplo, eu tenho uma filha, né, de 13 anos, e eu vejo que ela tem, na verdade, ela gosta de certas canções, porque ela tem um repertório baixo. Mas eu vejo que ela tem até um apuro musical, mas a melhor música que ela acha no mundo, para mim é uma música tranquila, normal, entendeu? Entendi. Eu acho que antigamente, como os músicos eram poucos, vou colocar mesmo, eram poucos no Brasil, dava para contar nos dedos, era muito músico, mas escondidos. O que me parece que, além disso que você está descrevendo, e é verdade, o que me parece é que havia uma divisão mais qualitativa das atribuições e das funções. Há uma confusão pós-João Gilberto. Porque para muita gente da época, inclusive, o João Gilberto não era cantor, porque não soltava a voz, não gritava nem nada. Veio depois disso uma certa confusão de que bastava ter corda vocal que você podia virar cantor. E ao mesmo tempo, veio também, isso é uma epidemia dos últimos 20 anos, 25 anos, de que qualquer um pode ser compositor. Basta colocar no Só papel. completando, né? Corda vocal e microfone, né? Porque sem o microfone, João Gilberto. É. Na verdade, era o microfone ajudando, Sim, né? mas o João Gilberto é um gênio, né? Você não pode imaginar que basta falar baixinho para cantar bem. O João Gilberto é um negócio acima do. É um absurdo de tão bom. Na verdade, eu não vejo, por gosto, assim, o João Gilberto, eu não vejo limitação nenhuma. Eu vejo uma interpretação de uma qualidade muito, muito, muito, muito, muito acima da média. E um outro problema que surgiu no Brasil nos últimos anos, e não é só no Brasil, em outros lugares também, é que a experiência confessional, como houve um prolongamento da juventude, né, Sim. pelas circunstâncias Sociais, né? das novas estruturas familiares e a diminuição de certos conflitos entre gerações e tal, a juventude foi prolongada. Os jovens hoje, aos 30 anos, ainda estão em casa, dos pais. Há todo um prolongamento da juventude. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas há um prolongamento. E então, a experiência confessional do adolescente, de escrever numa folha de papel do caderno, do colégio lá, suas experiências, que normalmente é assim que as pessoas começam a compor, acabou também se prolongando. Então é uma coisa meio tati-bitati na música brasileira hoje. É, não é tardio, começa aos Eu acho 22, atrasado. atrasado. Começa aos 22 anos, a pessoa tem uma veia criativa. É uma veia que dificilmente amadurece, porque a gente vive numa realidade de consumo hoje que há um estímulo para que ninguém envelheça. Você deve permanecer jovem para manter o seu padrão de consumo para a indústria continuar produzindo. Um conjunto mesmo tati-bitati mesmo, assim, eu acho. São letras muito bobinhas. Eu fui ali, voltei daqui, não sei o quê e tal. Não há profundidade na maioria dos casos, né? E isso acaba virando uma troca, Também, né? né? À medida que modernizou, também ele ficou simplificado, né? É, eu vejo que as crianças, por exemplo, não têm metade das Sim. experiências que a gente tem, né? É possível, eu acredito que sim. E outro detalhe também, muito importante, as músicas infantis hoje, elas não chegam no ouvido das crianças. A primeira vez que eu disse assim, ó, há uma composição e uma alma absurda na composição atrás da música, foi quando escutei Vinícius. Quando ele compunha A Casa, A Porta, Sim. sabe? A Casa, para mim, foi uma revelação de que existia composição, Entendi. né? Agora, esse tipo de música não chega mais nas crianças. As crianças, por exemplo, eu vejo aí música tipo Atirei o Pau no Gato em ritmo de rap, né? Vejo que não há um enquadramento musical para as crianças. E aí, claro, o compositor vai surgir aos 22 anos. O que me parece mais perigoso não é nem a idade que ele surge, mas, sobretudo, existe um pastiche. Na verdade, a canção, ela antes de ser industrializada, ela era a expressão de uma série de setores da sociedade, espaços geográficos diferentes, experiências culturais diferentes, classes sociais diferentes. Então, você tinha uma pluralidade na fonte da canção. A canção, na medida em que ela vai sendo industrializada, para nossa alegria, porque a gente pôde ouvir no rádio a música que vinha lá de longe e tal, ela vai virando um produto tão importante e começa a envolver investimentos tão altos que ela não permite mais ao empresário da música a arriscar se isso ou aquilo vai dar certo, porque ele já está administrando um patrimônio de bilhões de dólares e que são de dinheiro que é do interesse de um grupo grande de acionistas a quem ele presta satisfações. Então, a tendência é a redução da pluralidade. Então, eu tenho um mercado cada vez maior de ouvintes, eu preciso atingir esse mercado. E o raciocínio deles é: o que é melhor para mim? É melhor para mim investir numa música só e que essa música única atenda a todos os gostos. Sendo assim, eu tenho que fazer uma música sem gosto, sem sal. Isso atinge diretamente compositores. Que querem entrar no mercado, nesse mercado, né? Mas você não vê que o mercado de compositores tem vários níveis, não? Não, porque na verdade o mercado que não tem esse nível não é mercado, porque ele não remunera. Ou seja, o mercado independente, ele só remunera aquele artista que vai dar show. Sei. Se eu for gravado por um artista independente, esse que fabrica 1.000 discos, 2.000 discos, não é um. Ninguém presta conta do direito autoral disso. Ninguém. Eu fico Entendi. constrangido quando me pedem uma música para gravar. Eu fico constrangido de exigir um dinheiro adiantado. Porque fica chato, fica parecendo que eu sou uma multinacional gananciosa e tal. Então mas a maioria dos meus colegas cobrem. Começa com um papo de arte, pela arte e tal, tal. Mas a maioria dos meus colegas cobra. Eu tive mais de uma experiência em que o único que cedeu de graça no disco fui eu. Cobra-se de todo mundo. Eu não cobro, é minha índole assim. Não critico quem cobra, não, mas é meu jeito, fico sem jeito de cobrar. Entendi. Ah, mas a pessoa que não é cobrada por mim não tem sequer a gratidão e a educação de daqui a um ano me dar um telefonema, me mandar um e-mail e dizer assim: Alexandre, Aqueles 1.000 discos, 200 eu dei para a imprensa, 200 eu dei para minha família, 200 estão aqui debaixo da minha cama ainda, mas eu vendi uns 400, tem aqui R$ 6 para te dar. Que seja, mas não tem nem, não te dá nenhum retorno. Como se você fosse um idiota. Às vezes até nem na hora de tocar numa TV nem lembra, né? Ó, essa música é tua. Pedem para você. As pessoas se inscrevem em projetos de captação de patrocínio, e aí querem cantar a sua música no disco, te mandam um documento para você abrir mão do direito autoral. É Entendi, assim. A entendi. pessoa vai dar um show cantando sua música, reclama que o ECAD vai lá cobrar. Olha, meu Deus do céu. Então, o Então não mercado pede? independente, Entendi. ninguém mais do que eu defende o mercado independente, todas as forças, tanto que eu não cobro de ninguém que cobra a minha música, que canta a minha música. Mas direito autoral eu recebo das canções que as majors me encomendam e botam nos discos delas. É o que Porque se eu depender de algum, eu nunca recebi um tostão, eu não estou falando de R$ 10, não, nem um centavo. E eu entendi. tenho mais de 100, no mercado independente, eu devo ter umas 100 canções gravadas no mínimo. O Alexandre, eu vou Ah. aproveitar aqui uma pausa e vamos escutar umas músicas aqui para o pessoal que está ouvindo na rádio agora e Ok. escutar e apresentar um trabalho teu. Eu escolhi aqui Aham. algumas canções aqui tuas que eu gosto muito da Marcela Biasi, que canta Outra Sim. Cidade, que é uma música tua, né? Aham, uma parceria com ela. Isso, perfeito. E aí logo daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre isso, inclusive um pouquinho sobre tua carreira. Pode ser? Pode ser? Então pode ser. Então ao pé da letra volta daqui a pouco com Alexandre Lemos aqui na Rádio Sarau. Daqui a pouco estamos aí.